Panorama Agrícola para 10 de outubro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, 10 de outubro de 2014, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: nunca saberás o teu máximo se não te esforçares até o limite. No programa de hoje você fica com uma dica da estação. No noticiário, Florianópolis organiza Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. Alimento e Companhia fala sobre culinária alemã. E no boletim do SC Rural, delícias do campo, 40% a mais de renda. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@sc.gov.br. Assista no domingo ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Dica do dia. Com a chegada da primavera, deixe a sua casa mais arejada e livre da poeira. Abra as janelas e deixe o sol entrar. É hora de limpar a casa e se livrar de ácaros, fungos e mofo. Decore a sua casa com flores da estação. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós vamos ouvir a voz da agricultora Jerusa Dalmolin, da região de Criciúma, que recebeu investimentos do SC Rural. Ela foi entrevistada pelo colega Romeu Xireia Filho e fala sobre os benefícios e a vantagem de morar no meio rural. Eu acho que o melhor que está acontecendo aqui hoje é ver a importância que eles estão tendo com a nossa agroindústria. Se realmente é viável, ela está ali, e o que precisa para melhorar para ela funcionar. Porque eu acho que é isso mesmo que o pequeno agricultor precisa, sabe? De uma credibilidade e de uma força maior e do entendimento maior quando ele não tem, para fazer a coisa acontecer. Como você falou ali, hoje não se fala praticamente em agricultor, e sim em empreendedor rural. Isso. Você se considera uma empreendedora? Me considero, graças a Deus. O que que te levou a tentar buscar essa mudança? O que me levou essa mudança foi viver onde eu vivo, que é da agricultura, ter a qualidade de vida que eu tenho, que é morar onde eu moro, que é um lugar maravilhoso, e poder ser uma empreendedora. E aproveitar tudo que eu tenho lá para transformar em ganhos para minha família e mostrar para os meus filhos que viver e qualidade de vida bem, a gente pode transformar aonde a gente vive, no lugar maravilhoso que a gente vive, que é no campo, né? Que é num sítio. Não precisa sair de lá. Não precisa sair de lá. Esses números de hoje aqui mostraram que com a máquina, sem a máquina que você adquiriu com recursos do SC Rural, você praticamente estava empatando aí em alguns produtos que você comercializava. Esses números não estavam bem claros na sua contabilidade, vamos dizer assim. Isso. Tipo assim, algumas coisas eu sentia, mas não queria acreditar, né? Então, com o tempo, eu fui buscando algo e o SC Rural pôde fazer esse algo que eu ia buscando se tornar realidade. Que foi uma máquina que me deu hoje 40% que eu não tinha do meu ganho. Hoje eu me considero um ganho muito alto na... O que que você diria para uma pessoa que hoje pensa em buscar recurso e apoio da SC Rural? Eu digo para ela abrir o negócio, buscar todo o entendimento que Pagre, Sidasc, o órgão que for necessário para aquele momento, porque, tipo assim, ó, eles sabem o que estão fazendo. sabe? E na verdade, eles só querem o bem do próximo, que somos nós, agricultores, né? Empreendedores, como eu falei, não é verdade? Então, que eles acreditem neles também, porque muita gente acha que não existe dinheiro de fundo perdido para nós. E se hoje eu tenho uma máquina, foi porque eu consegui, né? Eu acreditei e tive a ajuda dos órgãos públicos, que é a EPAGRE, pessoal que pôde ajudar a gente. Você ouviu aqui no boletim do SC Rural, Jerusa Dalmolin, produtora do sul do estado, da região de Criciúma, que ao adquirir uma máquina para cobrir biscoitos com chocolate, aumentou a sua produção de 50 pacotes de 200 gramas por dia para 500 pacotes por dia. Esse aumento representou um incremento na receita líquida de 40% com o investimento do SC Rural. Jerusa Dalmolin produz a marca Delícias do Campo e é filiada à cooperativa Nosso Fruto, beneficiária do SC Rural. Ela foi ouvida aqui no Panorama Agrícola pelo colega Romeu Xereia Filho. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar sobre culinária alemã, especificamente sobre a culinária alemã no município de São Carlos, no oeste de Santa Catarina. É que a IPAGRE está lançando um boletim didático, Receitas da Culinária Alemã, do município de São Carlos. Essa obra reúne receitas doces e salgadas tradicionais, feitas com ingredientes típicos da região. Receitas da Culinária Alemã é resultado de um concurso gastronômico que é realizado anualmente em São Carlos, com apoio da IPAGRE e do SC Rural. No boletim didático estão 36 receitas, reunidas em 60 páginas ilustradas com fotos coloridas. 19 receitas trazem dicas para preparo de doces, desde os tradicionais bolo de milho e cuca de maçã, até outras menos convencionais, como doce de chuchu com melado e laranja. Entre os salgados, a receita campeã foi o pastel cozido, mas também constam outras interessantes, como a cuca de cebola, sopa de leite e pão de merengue assado. Cada receita é acompanhada de uma pequena história que relata suas origens. A publicação pode ser adquirida diretamente na EPAGRE, ao preço de R$ 15,00 o exemplar. Encomendas devem ser feitas pelo e-mail gmc@epagre.sc.gov.br. Receitas da Culinária Alemã do município de São Carlos, pelo e-mail gmc@epagre.sc.gov.br. É hora das notícias. Quinta Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária será realizada em Florianópolis nos dias 25, 26, 27 e 28 do mês de novembro deste ano. Debater a defesa sanitária agropecuária de forma integrada é um dos objetivos da conferência, algo fundamental como instrumento de proteção para a saúde animal, a saúde vegetal e também para a saúde da população e proteção dos recursos naturais. A programação da 5ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária vai incluir a apresentação de trabalhos científicos e a discussão de novos modelos de sistemas de defesa agropecuária, além de debates sobre os rumos da defesa agropecuária nacional, a defesa das fronteiras brasileira, a defesa agropecuária e o agronegócio, a defesa agropecuária como fator de desenvolvimento nacional. Haverá durante a conferência minicursos técnicos. A 5ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária tem como realizadoras a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, a SIDASC, o Ministério da Agricultura e o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária. Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, em Florianópolis, de 25 a 28 de novembro. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.